0177, padrão. É 198, afirmativo. No meu pé, os recorredores. Corredor de... 7, acionamento, táxi, decolagem, 2.1895, da presente. Até a volta, para a vai marcar o 1990, 62. Pinja Paparosca, reposte para táxi. O hotel, acho que é, do... é a torre. Copinha. O hotel azul autorizado Vera Cruz, 500 pés, litoral sul, Atene 0190 no transponder. Frequência do controle 1.99.8. Sim, aposto quando pronto, o hotel azul. Sena é 6255. Tráfego 11 horas, meia dúzia de milhas, rumo oeste, Alfa Tango 72, cruzando nível de voo 100 em descida. Atlântica Zulu, vento 100 graus, 15 nós, não há tráfego no setor norte a informar. Reporte para ingresso na pista 17, temos um tráfego próximo ao externo para pouso na 10, Atlântica Zulu. Confirme. 77, Porto Seguro, já temos aprovação, informação à Índia, altímetro no 0, no 2, é o número 2 para a cópia, só está em frente dentro. Tá, 3191 para a cópia. Pronto. Salvador Galeão, nível de voo 340, via ampla Zulu no 0, restante conforme a rota do plano de voo. Pista 10, decola, mantenha reta até cruzar 2.000 pés na terceira milha, após a curva pela direita. O perfil de subida é da El Leda, após Leda, direto à posição bridge. Controle 1.9, décima 8, 2.118.95, transponde a 5.014. Ótimo, Galeão, provado 3.4.0, placa de novo 1.0. Desconta a cabeceira 1.0, fumou na direita no perfil da El Leda Bridge. O controle 1.9.18, a 2.18.95 e o transponde a 5.014. Esse é o Sandra, em 1.9, na posição 0.6. Correto, o cotejamento 0.6, portão, chamado puxa de excelente. Senhora, para o posicionamento 3.9.1. Para o táxi 2.60, 1.64 a bordo, 3.7 alterna Natal. 1.64, 3.27 Natal. 3.7. 3.7. Vai. Ok, 3.7 Natal, 1.64. Direita Índia, ponte espera 1.0, 2.18.95, altímetro no 0.2. Boa viagem. Ideal, 2.95, obrigado, demais. Tanto para cooperar a autorização de tráfego. Aprovado o ponto seguro, nível de voo 340. Decolagem pista 1.0, mantenha reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha. Após a curva pela direita, compre o perfil subida da El Leda. Após Leda, direto Porto Seguro. controle 119.8, torre de controle 118.95 e o código 5017. Para o cruzamento, Hotel Oscar Zulu, retaguarda, se autorizado. O Hotel Oscar Zulu autorizado a retaguarda do ATR da Trip. O ATR me escuta até o farol de Tupã. Zulu, grato. Posição 06, por que acionamento pronto? 62 autorizado, é pode estar 3191. Maratá, 3191. Right, Red 050, e pode estar. Intercept localized, turn right at 050, I'll call you. Oceano 6255, desça para 4000 pés. Ajuste 1012, reduz a velocidade para 2109. 4000 vai reduzir, pode confirmar o número para pouso? Número 2, Oceano 6255. Azul 4207, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13395. Centro Recife, 1251, alterna, 1-3-3-9-5-2-4-2-7. No 4, no solo 36, livre direito, chame solo em 1-2-1-2-9. 2-1-9, olhe bravo. Oceané 6255, limite radial 300. 300. Gente, Zé Papau, chame para o regresso. Bom dia, Trip 5414, táxi autorizado em frente, até antes da Taxi Juliette, aguardando ingresso no pátio. Sua posição será remota, 1-4, no pátio principal. Estou com a irmã do ataque, puxou no 612. Será autorizado após a saída do tráfego. 5414, táxi em frente até antes da Juliette, aguardando para ingresso no pátio principal para a remota 1-4. Patango, Hotel Oscar Zulu, mantendo as condições visuais a 500 pés, ajusta no 012, reporte no farol da barra. Reportará, Zulu. Trip 5220, turn right, head 075. And right 075. Foram 260 decolado aos 38, chame agora o controle em 119.8. Chame agora o controle em 119.8, gol 1260, seu bom dia. O Trip 514 em ferro corrigiu o posicionamento para o estacionamento. O senhor vai taxar a esquerda, Juliette, e esquerda novamente para o pátio 3. Seria a posição remota 04 do pátio 3 agora. 3445, vai taxar a esquerda, Juliette, esquerda, pátio 3, remota posição 04. Já para parar, Oscar, autorizado táxi até o ponto de espera, reposto ponto de espera para inglês 97. O ajuste na 02. Alana 05 teachers here. TB 5220, contact the tower 118.95. 118,

Motor 1895, altímetro 012. Boa viagem, confirmando os dados pra gente. Claro, é, baixa, oito, três, quatro horas e Campinas. Copiado, boa viagem. Obrigado, boa noite. Eu acho que eu vou pra cima. Frequência livre para a coordenação. Alô, 3P5220. 3P5220, I have insight clear to land runway 10, Indy 100 degrees on 4 knots. Excellent. 295. Paparótica, mantenha a cabeceira 17, temos uma nave para sustentar para pouso. Salvador, Ocean Air 6255, sinal da 10, baixar travada distância. Ocean Air 6255, continua a aproximação, tráfego já avistado, aeronave que o precede é um ATR da tripa, pouso na 10, ajuste na 0 ou no 2, aguarde pista livre. Na 0 ou na 2, aguardando. Índia Paparosca, mantenha a cabeceira 17, temos um outro nave para pousar na 0 que já passou os termos. Five two two zero on the ground. Is 44 turning right. Contact ground 121.19. On the right and 121.9. 5220. Salvador Ground Trip 5220, vacate their runway. Trip 5220, approved taxi via Alpha, Kilo, Apron 3, Remote 03. Alpha Kilo Apron 3035330. 1085. Estamos agora a Recife, 12545-2085. É um bom dia, bom trabalho. Grato igualmente. Índia Paparazzo tentando encher a turbulência do Airbus da Avianca. A linha autorizada decolada 197, o vento 090 graus, 14 nós. React 6740, squawk ident, descend to flight level 050, maintain Mari arrival. Ident 050, maintain arrival 6740. Xanay 6255 no solo, as 47, frente à direita, chame solo 1219. Da direita, solo 1219. 1219, afirmou Xanay 6255. Salvador Bandido, Xanay 6255. Táxi autorizado, Alfa Juliet, partiu no portão 08. Alfa Juliet, 08. São 3191, livre decolagem no 0, vento 100 graus, zona 2 mais. Descendo no 03191. Alasca, mantenha 50 mais visuais, corretor axé. Estamos autorizando a ascensão para o 2500. Aguarde para ascensão, Índia Papa Alasca. Vai manter, viu? Aguardo. Grato. Solo Salvador, bom dia, o TAN 3895, centro da Índia, posição 3, Guarulhos. Gente, 3895, Guarulhos, Índia, confere, só instante pra copa. Na sua escuta. Dando 91 decolado aos 49, chamei controle 199 decimal 8. 198, 91. Salvador San 3191, saída da AEL, passando 2000 para 340, bom dia. 3191 no contato radar, sua para nível de voo 340, perfil da AEL. Perfil da AEL, 340, 3191. Salvador, Azul 4082. Azul 4082, acione identificação, chega da mar e desce para nível de voo 050. Descendo para 050 pela mar 4082. Approach to Objective 740, request Luna. Confirm. Objective 740, request Luna. Okay, arrival Objective 740. Hey, fam, maintain the arrival after Itapa, clear ILS, runway 10. After Itapa, clear 2000 feet, QNH 1012, ILS final approach, report snapshot localized. Hey, fam, after Itapa, 2000 feet, 1012, clear ILS 2010, 7%. Que não tem intenções de ascensão a 2500 pés. Tem que gerar tu destino ainda pra power. Afirmativo. 340, TAM 3191. TAM 3191, chame Recife 1251, alterne 1335. Recife 251, secundária 3395, 3191. Azul 4082, desça para 2000 pés, ajuste no 012, livre de restrição. Positivo no 012, livre de restrição, descendo para 2000 pés, o 4082. Objective 7740, contact to tower 118.95. 118.94, say again? 95. 118.95, 6740. Azul 4082, autorizado ILS, inscrição na zero, reporte estabilizado. Reportaria estabilizado, 4082. Web 6740, continue approach. Report landing gear down, do locket to QNH 1012. Continue approach, landing gear is down, is locked to Webjet 6740. Charge, continue approach. Now I have been sighted clear to land runway 10, wind 090 degrees on 4 knots. Clear to land runway 10, 6740. Chama para o táxi. Já tem a própria porque que Matheus, só um instantinho, por gentileza.